Bem-vindo ao podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Aqui é o Cléderson. E aqui é o Matheus. A gente resolveu inverter, por isso que demora pro Cléderson falar. Nós estamos aqui em Fredericksburg, Virgínia. Nome engraçado. Hoje é dia 25 de março. E nós estamos gravando nosso podcast aqui pra vocês diretamente. Antes de começarmos, nós queremos falar... Não temos muitas novas, né? Ah, agora você pode se inscrever por e-mail. Vai lá no nosso site, jovemadventista.blogspot.com. Jovemadventista, no singular, .blogspot.com. E na sua esquerda vai estar para você colocar seu endereço de e-mail. Não se preocupe que eu não vou spamear você. Não vou mandar nenhum spam para você. Não, seria esse spam. Preconceito. Tá. E não... Pega a cadeirinha ali, Cléderson, rapidão. A gente vai ajeitar aqui a qualidade do microfone. Então, daí a gente... Daí se você coloca o seu e-mail lá, cada vez que a gente atualiza, você vai receber por e-mail o link para você baixar o podcast. Daí você não vai precisar ficar se preocupando em entrar no nosso blog para ver se a gente atualizou. A não ser, lógico, que você use o iTunes e assine pelo iTunes. Exatamente. Ou algum outro programa. Aham. Mas... E já que você passou o endereço, e já que a gente passou o endereço do nosso blog pra você, já aproveita e comenta lá. É verdade, não vai custar nada. A gente fica muito feliz com seu comentário. Ainda é de graça. De graça. E a gente olha ansiosamente todo dia pra ver se alguém comentou. É verdade, nós estamos esperando comentários porque a gente precisa de uma resposta de vocês. Feedback de vocês. Feedback de vocês. Então nós queremos incentivar todos vocês a dar um feedback pra nós. Digam o que vocês estão achando, o que vocês acham que tem que melhorar, se vocês têm gostado ou não. Deem sugestão de assuntos pra gente. Talvez até sugestão de música também. Ah, sugestão de música também. A gente tá ficando sem música, então se você quer mandar alguma música pra gente, também tinha uma música sua. É que a verdade, assim, se você quiser mandar, porque nós temos um montão de músicas em inglês. Nós temos alguns gigabytes de música em inglês. E poucas músicas em português. E como que o nosso público-alvo é brasileiro, a gente tá... querendo colocar músicas em português. Então se você conhece alguma música muito bonita em português, que acha que pode tocar coração de pessoas, corações de pessoas, uhum, mande pra nós. Mande para nós. A gente tá querendo dizer que no nosso podcast, eu não sei como, de repente teve um boost, ele aumentou de repente de pessoas assim, assistindo, ou downloadando. Uhum. Nossos últimos 4 ou 5, a gente teve uma média de 50, 60 pessoas. Bastante, hein? Que bom. Estamos perto dos 300 downloads. Quer dizer, ó, por aí, a gente tá perto dos 300 downloads. E faça propaganda para seus amigos. Seus amigos, pessoas que você conhece, sua mãe, que para de fazer isso, que vai fazendo barulho. Tá. Fale. Ah, chega, se você é diretor de jovens numa igreja, uhum, ou se você é um jovem de um grupo, de uma igreja, e fala, eu ouvi um podcast legal, tal, a iniciativa deles, e dê ideias pra gente, comente, fala, se você, principalmente se você é uma pessoa que lida com um grupo de pessoas, uhum, dê uma sugestão, porque você que tá lidando com um grupo, você tem uma ideia do que as pessoas estão precisando. Isso é verdade. Daí você dê uma sugestão de alguma coisa que a gente possa falar. E uma ideia que me veio aqui hoje é que a gente tá precisando de entrevistas. É verdade. Então se você quer ser entrevistado, se você teve alguma experiência que você quer compartilhar com as pessoas, uhum, mande um comentário pra nós, que a gente vai dar um jeito aí. A gente pode fazer uma entrevista pela internet e gravar. Uhum. Bom, então, hoje, esse aí foi nossos anúncios. Nossos anúncios. Então vamos começar o nosso podcast verdadeiramente, né? Nosso podcast, primeiramente... Começou com um sermão que a gente ouviu no sábado retrasado. No sábado retrasado. Daí uma outra coisa que me ligou, vamos começar falando por aqui, né? Foi eu tava, onde que eu tava? Eu acho que foi no posto de gasolina, faz séculos, um mês, dois meses atrás. Eu tava no posto de gasolina, daí fui pegar aquele jornalzinho de graça, que tava lá, guia de emprego. Tem bastante aqui nos Estados Unidos. No Brasil é geralmente no jornal que tem, né? Aqui também tem no jornal, mas também tem esse que é só exclusivo para emprego. Daí estava lá folheando, não tinha nada interessante. Eu não queria ser motorista de caminhão. Daí tinha lá, ganhe $2,000 doando seu sangue. Daí, pela lei do mercado, vocês estão pagando tão caro assim pelo sangue. Oferta e procura. Lei de oferta e procura. Então a grande procura por esse sangue, né? Realmente, se eles estão pagando muito caro pra você doar seu sangue, no Brasil é de graça pra você doar seu sangue, aqui nos Estados Unidos eles te pagam. Existem campanhas de graça, mas muitas empresas trabalham só comprando sangue e vendendo depois para os hospitais. Que eu acho assim, uma pessoa tá lá desesperada no hospital, tá precisando de sangue. Se de repente ela não tem nenhum doador de graça, ou ninguém ali é compatível com ele, ele acaba comprando. Ele acaba comprando. Nem que custe... De repente eles pagam 2 mil e vende por 6 mil dólares pra pessoa quase morrendo lá. Uhum. E então você vê que muitas... É verdade, a gente vê quantas pessoas que sofrem acidente ou estão passando por alguma doença e precisam do sangue de algum doador, entendeu? Isso é verdade. Daí, onde que a gente quer chegar com tudo isso, né? Na verdade, eu acho que isso nos arremete a uma coisa. Eu acho que nós aqui nesse mundo não somos mais do que seres acidentados e doentes. Isso é verdade. Nós temos nosso espiritual também. Nosso espiritual também. Eu não era responsável que a gente chegar, mas continua. Tá. Nós estamos vivendo aqui no mundo. Até interessante, porque se a gente pensar mais, se lendo na Bíblia que Adão era um ser perfeito. Então nós estamos realmente doentes. Uhum. Porque a gente vê que o mundo está se degradando, nós, seres humanos, estamos se degradando. Muito. Cada dia surge mais doença e, além disso, tem a doença maior. Que não é AIDS. Que não é AIDS. Não é AIDS, não é tuberculose, que é ainda mata muitas pessoas. É hepatite B. Não é hepatite B também. E não é o câncer e não é a gripe do frango. Não é a gripe aviária. A gripe aviária. É o pecado. E nós, desde que nós nascemos, a gente sofre desse pecado. Uhum. Então, eu acho que a gente quer chegar ao ponto que a gente precisa de uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue. Interessante, assim, que alguém morreu. E essa pessoa que morreu, ela deu todo o sangue dela por nós. É verdade. E mais legal de tudo, que o sangue dela é tipo O positivo. É O positivo. É universal. Então, o meu sangue é AB. O meu é A positivo, o meu é positivo. Não posso aceitar o sangue. Exatamente. Não, uma pessoa que morreu tinha sangue O positivo. O positivo, ele é um doador universal. Um doador universal. Então esse era o ponto que ele queria. Só que pra você ter esse sangue, essa é a grande questão, entendeu? Que hoje em dia as pessoas vão no banco de sangue pra pegar esse sangue. Uhum. Ou vão, no caso do Brasil, vão lá no... Como é que fala? Eu sei o nome, mas eu esqueci. Lá no posto de saúde. No posto de saúde. Que se tem algum problema, alguma coisa assim, né? É aquele banco de sangue que eu esqueci o nome. É Unicamp. Não sei se é da Unicamp, mas é Unicamp. Faço bastante coisa com ele. Aham. Que eu esqueci o nome. Mas deixa pra lá. Não, daí geralmente as pessoas vão lá. Aonde que nós precisamos ir pra receber esse sangue O positivo que nos foi doado? Nós? Eu acho que a gente precisa ir até a pessoa que doa esse sangue. Eu acho que nós precisamos ir até a pessoa que nos doou esse sangue. A gente fala, nossa, mas você acabou de falar que a pessoa morreu. Não, obviamente, vocês já sabem de quem que a gente está falando. Nós não acreditamos na vida. A gente não acredita na vida após a morte. A vida após a morte. A não ser de uma pessoa que morreu e ressuscitou depois. Exatamente. Foi Jesus. E eu acho que a gente tem que ir até essa pessoa, já que ela está viva, para pedir o sangue dela. Ela morreu por você, não importa se você está afim dela ter morrido, não importa se você está aceitando ou não, ela morreu por você. Mas para você receber a transfusão, tem que dar você precisa... Não, você tem que ligar. Não, você precisa aceitar. Quando você vai fazer uma transfusão de sangue, você tem que ter... No hospital, quando você vai fazer qualquer coisa no hospital, tem aquele contrato que você precisa assinar. Tem aquele contrato. Pra dizer que você tá concordando com tudo que vai acontecer ali. É a mesma coisa. Jesus não pode simplesmente fazer a transfusão de sangue em você se você não quer. Isso é verdade. Você tem que ir até ele pedir isso. E assinar o contrato. Então é isso aí, pedir isso. Essa é a palavra-chave. Pedir. E dá-se vou usar. Pedir, dá-se fuzilar. Isso aí esclareceu, né? Mateus 7,7, né? É Mateus 7,7. Então a gente... Você quer ler isso ou já a gente pode... Pode ler se você quiser. Né? Lê na sua versão que eu gosto mais dela. Tá bom, então. Então, abram suas Bíblias. É bom a gente orar, né? Antes de abrir as Bíblias. É verdade. Então, ora pra isso. Tá bom. querido pai, muito obrigado porque tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco mais do seu amor. Amém. E queremos pedir que tu envies o teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos agora abrir a palavra que tu deixaste para nós, que ele nos possa iluminar e que nós possamos tirar lições para nós, e que ela nos dê, que seu Santo Espírito nos dê sabedoria ao ler a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, dará bens aos que vós lhe pedirem? Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho que ela, assim, a gente chega para Jesus e a gente pede a salvação. Uhum. A gente pede a transfusão de sangue, que o sangue dele é o único sangue que pode nos limpar do nosso sangue, que é do pecado. Que é o... Por que que ele daria outra coisa para você? Não, não, e olha só. E além disso, isso abrange outras coisas, uhum, também, como... Aí tá falando para qualquer tipo de pedido que você vai fazer a Deus, da vontade, uhum, dele, obviamente. Se bem que isso, quando você está em Jesus... Você nunca vai pedir alguma coisa que Deus vai negar pra você, porque você vai estar seu coração transformado, então você nunca vai pedir nada egoísta. Isso é verdade, só que talvez ele saiba o melhor pra você, e talvez o que você acha que é o melhor, entendeu? Você entendeu? Ah, isso é verdade, eu entendo. Você entendeu? Tipo assim, muitas vezes, por exemplo, você tem seus planos, de repente não é nem até planos egoístas, entendeu? Uh-huh, mas Deus tem um plano melhor pra você. Tem um plano ainda maior, isso é verdade. Mas o que eu acho legal é no versículo 11, eu acho, que ele fala assim, ele primeiro dá os exemplos, lá, no 9 em diante, ele dá aqueles exemplos. Quem que vocês são humanos, quem que de vocês, quando seu filho vai pedir pão, vai dar uma pedra? Uhum. Se seu filho te pedir peixe, vai dar uma serpente. Não, isso é uma coisa que ninguém ia fazer. Agora, daí ele continua lá no versículo 11, que eu gosto bastante, que ele fala assim, então, se vocês que são maus, imagina nós, somos pecadores e maus. É verdade. A gente nunca... rejeita o mal para as pessoas que a gente nunca dá o mal para as pessoas que a gente ama, no caso que deu o exemplo dos, uhum, filhos. Quanto mais Deus, que é bom, que ama muito mais a gente, que ama muito mais a gente e não é pecador, é um ser, uhum, santo e puro, entendeu? Sei, uhum, lá, eu acho muito legal isso. Não faz sentido, entendeu? Tipo assim, ele dá alguma coisa má pra gente, entendeu? Não, com certeza. Também ainda mais que ele se esforçou, ele deu o filho dele pra morrer pela gente. Ele nos ama muito, entendeu? Isso é uma coisa que... Mas eu já falei sobre isso já nos outros podcasts. É verdade. E mais uma coisa muito importante, você pedir com insistência. Ah, é? Isso é verdade. Ah, tem essa parábola aqui, pra falar a verdade, essa parábola... Parábola apoteótica. Não, é sério, eu nunca tinha ouvido falar muito dela. Então, eu lembro de ter lido ela umas duas vezes, entendeu? Sabe quando você tá lendo a Bíblia toda, daí você passa por cima dela. Mas tipo assim, mas é uma coisa assim que você não para pra pensar. É verdade. E você não ouve sermões sobre essa parábola. Uhum. Também não é sketch. E também não é desenhos dentro da Belas Histórias da Bíblia. Eu acho muito legal. Se vocês quiserem ler, tá em Lucas 18, 1 a 8. Eu acho que é só a sua versão, talvez seja melhor. Tá, eu vou pegar. Ah, só pra... A versão do Clederson é Bíblia Jovem Amigo. Na nova tradução na linguagem de hoje. E a minha é João... João Ferreira de Almeida. Revista atualizada. É revista atualizada. Seu só. Não, revista e corrigida. Revista e corrigida. Tá. Eu vou pegar aqui. É Lucas 18, 1 a 8. É a parábola do juiz. A viúva e o juiz. A parábola do juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Muitas vezes você ora e você não recebe pedidos, pode durar um ano, dois anos. Não, isso aqui tá falando pra não desanimar. Eu já... Aqui, ó. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Traduzindo, esse juiz não acreditava em Deus, não tinha medo de Deus, não acreditava que ele devia nada a Deus e nem aos homens, a mais ninguém, entendeu? Pode ser um juiz brasileiro. Parece um juiz brasileiro, boa. Nessa cidade, morava também uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue meu caso contra o meu adversário. Então, provavelmente essa viúva tinha sofrido alguma injustiça e estava procurando esse juiz para ajudar ela, né? Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Eu acho engraçado essa parte. Sabe, a viúva tá lá sempre no pé do juiz. Uhum. Sempre pedindo. O juiz falou: ah, quer saber? Essa viúva fica aqui me enchendo o dia inteiro. Eu acho que eu vou fazer o que ela tá pedindo só pra me livrar dela. Daí eu nunca mais vejo ela na minha vida e ela para de ficar aqui no meu ouvido. O que acontece muito com a gente. É verdade. Daí Jesus continuou: prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça em favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará em favor do seu povo e fará isso bem depressa. Então, se o juiz, que era desonesto, não temia a Deus, não respeitava ninguém, uhum, foi lá por causa que a viúva estava assistindo e fez isso, imagina Deus, entendeu? Pro que o povo dele pede. Nós somos o povo dele. É apoteótico. Apoteótico. Apoteótico. Assim, Deus... Tô sem palavras. Não, é realmente o doador universal. Além de ele ter doado o sangue dele pra nós, o sangue dele que nos salvou, nos redimiu, nos transformou e nos fez novos. Fiz uma transfusão total de sangue. Uma transfusão total. Quantos litros que nós temos? Além disso, ofereceu a vida eterna. Eu não sei, não lembro. Cento e poucos litros. Sem ser tudo isso? Na 13 ou 5? Não sei. Eu não sei. Tá bom, não sabemos. Peraí. Não, isso, essa é a internet. Tem sem internet. Tá. 6 litros? Tá, nós temos uma quantidade de litros. Nós temos uma grande quantidade de litros. Uma quantidade N de litros. Uma quantidade X de litros de sangue no nosso corpo. No nosso corpo. E o nosso sangue é pecador. Nosso sangue é pecador, exatamente. E Jesus, ele nos fez uma transfusão total de sangue. Ele nos lavou com o sangue dele, fez essa transfusão, nos livrou desse nosso sangue pecador. E deu um sangue. E deu o sangue, o sangue dele. O sangue real. Você lembra que na Idade Média tinha aquela crença de que os reis tinham sangue, tinham vinho em vez de sangue? Uhum. E além disso tinha o tal do sangue azul. O tal do sangue azul. Ou na Grécia Antiga, que eles acreditavam que os... Era na Grécia Antiga? Não lembro se era na Grécia Antiga, então não estou confirmando nada. É. Mas que eles acreditavam que os deuses, em vez de sangue, era licor. Ah, é? Eu não sabia dessa. Não lembro onde era. Agora eu esqueci. Que é um sangue diferente. Agora nós somos, temos um sangue diferente. Então, nós temos aquele... um sangue agora super bom. Super bom. Nós temos um sangue real. Nós somos filhos de um rei, né? Nós somos filhos de um rei, então nós temos sangue real, realmente. Realmente. E Jesus, além de dar o sangue dele pra gente, de doar o sangue dele, ele que nos transformou e etc., ele nos deu a vida eterna e ainda prometeu que tudo que nós pedíssemos enquanto nós estivéssemos aqui na Terra, no nome dele, ele daria pra gente. Eu não achei bem a passagem que eu queria, mas eu achei uma que... Pode ir. Eu achei uma que era similar, vamos assim dizer. Onde que tá, Claderson? Vocês podem abrir no Evangelho de São João 16:26. João 16:26. Vamos lá. João 16:26. Você leu ou leia? Não, peraí. Eu tô no livro errado. Então pode ler. Pode ler. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei por vosso Pai. Por vós ao Pai. Calma aí. Tá, eu vou ler aqui na minha versão. Tá, ele machucou. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. Eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Aí o senhor ficou mais claro. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem em mim, que vem de Deus. Então a gente vai pedir as coisas em nome de Jesus e não vai, a gente não vai precisar de mais Jesus pedindo as coisas por nós, entendeu? A gente vai pedir em nome de Jesus e porque Deus nos ama, porque a gente aceitou Jesus, que é o Filho dele, que morreu por nós e nos salvou. Entenderam, né? Eu espero. Entendi. Então, é isso que foi o podcast de hoje, né? Foi. Foi. Espero que você tenha gostado. Ah, e deem a opinião de vocês. Ah, deem a opinião de vocês. Nós estamos pensando em reformar o nosso... Reformatar o nosso blog. O nosso blog. Se alguém tem interesse em nos ajudar, que nós não sabemos como, a gente vai dar um jeito ainda. Mas nossa mensagem final... A gente tem sempre um apelo. O apelo de hoje... O apelo de hoje. Eu acho assim, é uma coisa... Não seria bem um apelo, mas é uma coisa assim... Eu acho... Pensem sobre isso. É uma... É uma coisa pra você pensar. É uma coisa pra você pensar. Jesus, ele morreu por nós. Deu seu sangue por nós. Deu seu sangue por nós. E é compatível com o seu sangue. Que é compatível com o seu sangue. E, por isso, eu acho que agora você tem que fazer a sua parte. E aceitar esse sangue. Aceitar. E lá, deixar que essa transfusão aconteça. Aham. Uhum. É isso. A gente vai continuar provavelmente. E depois disso, como a gente acabou de ler aqui em João 26, depois que a gente crê em Jesus, Deus, não que Deus não nos amasse antes, entendeu? Uhum. Mas agora Deus nos ama de uma forma especial, porque nós aceitamos a Jesus. Ele te ama. E agora, e daí ele vai te dar tudo que você precisa para que um dia você esteja com ele lá no céu, né? Basta nós pedirmos e aceitarmos. Fique com Deus, o mundo sabe pra vocês. Uma história tão singular, a ovelha ferida sobre o altar, um sacrifício arrasador, sem defeito é o cordeiro sofredor. Escarnecer, o judeu inocente a desfalecer. Muitos perguntam por que razão, mas do trono do Pai vem a explicação: foi amor. Cravos pregados nos pés e mãos, peso da culpa partindo o céu. Coração, Cristo morreu para nos salvar, seu sacrifício nos libertou, deu sua vida em nosso lugar. Yeah.